dessa só se for cabaré. Vigo a pequena, Portal do Arrocha. Se eu bebi, foi por causa de você. Posso jurar. Se eu chorei, me deu vontade de chorar. Não vá pensar que ainda sofro por você. Se alguém falou, demonstrando seu retrato, isso é conversa. Sua vida quer saber, não me interessa. Eu te asseguro, eu não me lembro. Te dizer, manda um recado.